voar no desejo, este que movimenta a magia. Sonhar em tê-la nos braços, entrelaçada em seu corpo entre suor e fadiga. Voar no desejo, este que transforma a vida. Cantar os sentidos em versos perdidos de pura alegria, senti-la. Voar no desejo, este que transcende a virtude, comprime o peito, afaga o receio, expõe o cerne, seu beijo. Voar no desejo, este que experimenta o novo, o suor do seu corpo, o perfume dos seus dias, a graça do seu sorriso. Voar no desejo, este que diminui as distâncias, afronta tristezas, floresce esperanças, reconhece seu perfume, seu viço. Voar no desejo, este que possibilita a alegria, sobrevoando os medos, percorrendo segredos para repousar em sua harmonia.